pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim. E não me dá. DJ Ted dos Fluxos, que vigia do Pará para o Brasil. Nós dois tocando uma velha boiadeira. Nossa vida no mato só existe na minha cabeça. Vai ser amor mesmo doce na vida inteira. Vai ser amor mesmo doce na vida inteira. Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto. Uma história que parou pela metade, se imagina o resto. DJ Ted dos Fluxos, de Vigia do Pará, para o Brasil. É o Tobias, é o Tobias, é o Tobias. É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim. Nem raiva, nem ódio, dá pena no fim. Agora o nosso quadro casando na igreja não vai ser pendurado. Só existe na minha cabeça. Nós dois tocando galo, a filha boiadeira. Nossa vida no mato só existe na minha cabeça. Vai ser amor mesmo doce na vida inteira. Mesmo não sendo a vida inteira. Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto. Uma história que parou pela metade, se imagina o resto.